rodécia. O que resta é nós entre essas luzes, beijando o Nicole, ouvindo rock and roll. Mary Jane me deixa nas nuvens. Quando eu tô nessa onda, tudo fica slow. Tudo calmo, tudo slow. Eles querem ter meu flow. E elas gritam no meu show. Dei um trago, depois olhei nela e acho que a mina se apaixonou. Nesse ice de Moscou, primo rico que apertou. A fumaça vai quando você vem. Ninguém me faz feliz como você faz. Maria, eu não sei o que você tem, mas sempre que eu te beijo, eu vicio mais. Eu sei que a gente não pode ficar junto, mas acontece é mó bandido. Se der caô lindo, eu prometo que a gente foge. Eu sinto mais tensão só porque é proibido. Ei, minha vida tá virando um filme, com a trilha sonora do Kizzy. Dentro de um carro fugindo do tiro, pilotando a 220. Não tem limite, somos um casal sem limite. Eu e Maria tipo Bonnie e Clyde fugindo numa noite de crime. Yeah. Só que resta é nós entre essas luzes, beijando Nicole, ouvindo rock and roll. Mary Jane me deixa nas nuvens. Quando eu tô nessa onda, tudo fica slow. Slow, tudo slow. Quando eu tô nessa onda, tudo fica slow. Slow, tudo slow. Quando eu tô nessa onda, tudo fica slow. Pra razão te abandonar. No final da noite, você já sabe onde me encontrar. Tudo slow. Comecei dropando doce com essa louca da Suicide Girls. Tudo slow. Só me lembro dela pela tatuagem da Marilyn Monroe. Nem lembro do seu nome, só me lembro da gente fumando um back de Colômbia e que a gente ficava na onde. Não me lembro do que você disse depois que saiu do meu quarto, mas eu lembro desse olho verde que eu deixei avermelhado. Esse quarto enfumaçado, sua calcinha de lado, tudo um pouco iluminado. Mas você nem me conhece, tudo foi só o início do que tá sendo novo pra ela. Sei que vai querer de novo, que apaixonada ela não quer mais saber da realidade. When you wake up the dark, you see all my lies. We love acting this move, and I wanna see you move. Tell up drug dealer, take some drugs just for us. Tell up drug dealer, take some drugs just for us. And I wanna lose. Hey bro, get on top of us. Hey yo, now we are the news. They all wanna rifles are on me. Rifles. Fuck off enemies. Fuck I saw me and now I'm froze. I'm froze. Fuck that push, I'm slow. That pussy. O que resta é nós entre essas luzes, beijando Nicole, ouvindo rock and roll. Mary Jane me deixa nas nuvens. Quando eu tô nessa onda, tudo fica slow.